apprezzatore quando mette il sé. Pode descer para 1700 pés ou quando mete a senha? Tem referência com o solo para descer até 1700? Completamente, senhor. Tem referência com o solo? Afirmativo. Então até 1700 autorizado ILS, seu estabilizando o localizador, o nome é 05. 1700 pés, o nome é 05, com referência. No solo aos 36, libere próxima direita, solo Salvador, 121, decimal 9. Próxima direita, 119, 3663. Torre Salvador, bom número 05. Bom número 05, continue na aproximação, aguardando a pista livre. Cheque trem de pouso, ajuste no 015. Abaixar travado, bom número 05. Uma milha para o Simbra. Voo no 605, pouso autorizado, pista no zero, vento 140 graus, 10 nós, primeiros 90 metros da pista no zero, impraticável. Autorizado pouso, voo no 605, 140 com 10 nós, 90 metros iniciais, impraticáveis. Voo no 605. Alfa. 3663, Alfa, reportante da Juliette. Reportante da Juliette, 3663. American 982, contact now, receive Centrum, frequency 126.85. If unable, 125.45. American 980, today. Índio Delta, papai, controle. Sossega. Acione o código transponder 0224. Danado, 0224. Se a gente prossiga visual para Veracruz, reporte 5 minutos fora com aeródromo à vista de Veracruz, ainda Delta Papá. Está com aeródromo à vista. Já está? Positivo. Gente, agora transmissão de comunicações, Índio Delta Papá. Guardar até onde? Entendi. Pra guardar? Isso, aguarde transmissão de comunicações. Positivo, é pra guardar até onde? Aguarde. Quando o ponto ideal ir aí liberar a frequência. Isso, onde é o ponto ideal aí? Estou lhe entendendo, Índio Delta Papá. Mantenha regras de voos visuais, aguarde para liberar a frequência. Mas eu vou aguardar até onde, senhor? Eu vou aguardar até onde, senhor? Estou em Salvador. Bom dia, Xanero 63, o nono, informação Kilo. Canal 6311, desça via chegada Ponce até altitude de 4000. Aguarde a LSX Race em glide para pista no 0, Canal 6311, ajuste no 0 no 5. 4000, desce via, está ciente a LSX em glide, 6311. Controle, Índia Delta Papá. Ponce na lateral da Ilha de Maré, Índia Delta Papá. Papai Pará. Uno 605, no solo aos 39, libere próxima à direita. Chame o solo em 12, 1.9. 29, Uno 605. Alfa, reportando antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette. O gol 1605. O 3663 ainda está na escuta. Ainda está na escuta. A tripulação com a Guarulhos? A minha tripulação agora está Guarulhos, sim. Eu falo no senhor que saiu pela 50 e pelo Notão hoje pode voar pela 58 para agilizar aí. Tenta contato aí com o Dobre, se o senhor quiser mandar uma SHG. Meu amigo, obrigado, viu? Obrigado por falar isso aí. A gente vai entrar em contato e vai falar. Obrigadão. Nada. Juliette, portão 03. Portão 3, igual a 605. Salvador, o gol 9030, sente daquilo. 0030, o controle, lista para 040 na chegada à ponta, aguarde ILS X-Ray, sem glide, ajuste 1095. 040 na ponta, ILS sem glide, D15, gol 9030. Oxané 6311, desta via até 2000, autorizado ILS pista 90 sem glide. Via até 2000, 6311. com a Duna para livrar formações, 6311? Prossiga. Pode voar Duna para livrar formações? Ocean é que está solicitando? 6311, Ocean. Exato, um rumo de Duna para o final LS, Ocean é 6311. Pro de Duna, da presente, 6311. Interceptou o localizador Ocean 6311. 311, chame tudo agora 118.6, completando o final LS. 18.6. Afirmativo. Vai chamar 18.6. Compose. 19030, desse mantém 2000. Autorizado, final LS em Glide. Gol 9030. 2000, autorizado ILS em Glide, gol 9030. Torre Salvador, Ocean Air 6311. Ocean Air 6311, continue na aproximação. Cheque o trem de pouso. Os primeiros 90 metros da pista no zero impraticáveis. O ajuste no zero, 15. 15, trem baixo checado, está ciente do, da restrição 90 metros, primeiro, 6311. Está livre o pouso então. Negativo, aguarde a autorização para ser avistado agora no momento, pouso autorizado. Pistão no zero, vento 140 graus, 111 nós. Livre pouso, 6311. Duna para o final LS 9030. Autorizado para o de Duna 9030. Salvador, é o 923 no 04, puxa esse nome. Autorizado no 4, reportar. Chamarei no 923. Solo Salvador, bom dia, tá 3304. 3304, bom dia, Guarda Brasília. Bom dia. 360 solicita, só confirme se a partir das 12 vai estar interditada a pista 1200 metros. A princípio sim, eu só confirmar com a infra-aero se a obra vai ser cancelada. Ok, na sua escuta. Chanel 6311, solo 53, libere próxima à direita, solo 121, decimal 9. 219, liberando a primeira direita, o Chanel 6311. Solo Salvador, muito bom dia, o Chanel 6311, liberou na sua escuta. 3-1-1, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reportará antes da Juliette, o 6-3-1-1. Estabilizou no localizador voo 9030. Flash LS, M Torre 118.6, voo 9030. 18.6, grato no 9030. Salvador, bom dia, tá 3454, usando 175 para 150, com informação pelo. Primeiros 1200. Ok, sente, grato, vamos considerar então. O senhor sabe dizer qual é a saída para Brasília? Saída Golem. Obrigado. A Mari vai descer via até 2000, 3454. 1015, Brasil. O 9030, tráfego avistado, pouso autorizado na pista 10, vento 140 graus, 109, o ajuste 10, 15. Livre pouso, pista 10, 10 no 5, é os primeiros 90 metros só que estão interditados, né? Afirmo. Graças. Interditado agora, 3454. Para o táxi com 923, está com 177 a bordo, está com 3,35, alterno galeão. 3,35? É isso aí, 3,35. Cliente via Índia, considera a torre 18,6, boa viagem. Considera 18,6, 923, obrigado, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Tango, Mike, Papa Lima. Lima, Vera Cruz, mil pés. É, Valença, mil pés. Gente, então, Valença, mil pés, aguarde coordenação. Papa Lima. Pode prosseguir, 6311? Via Índia, portão 1, 6311. Índia, portão 1, 6311. 1923, chamou a torre? Afirmo, bom dia, monitora da 10, pronto. O 1923, visual com o Boeing da Companhia Nacional, pista 10? Visual. Pede passagem do mesmo, autorizado a alinhar e manter pista 10, gol 1923. Após o Boeing da Companhia, ali mantendo 10, gol 923. Gente, pronto a copiar? Eu ativo. Papa Lima autorizado, Valença, mil pés, decolagem 17, curva direita, corredor axé, controle 1935, torre 18612, já em transponder 0115. Ok, autorizado Valença, mil pés, decola do 17, com curva direita, corredor axé, o controle 11935 e a torre 1186, e o transponder 0115. Papa Lima, correto, qual o PLB? 02, está pronto para acionamento. 2 a bordo, acione chame torre. Papa Lima, obrigado. Alô, Salvador, está 3663, com ação, Tilo. 3663, Guarulhos, mandou CHG? Olha, ele falou com o despachante técnico, ele falou que ia providenciar essa CHG, não sei se já chegou aí. Ciente, eu vou fazer nosso plano de autocerto, aguarde 34. Muito obrigado, 3663. Só por curiosidade, já vai começar os 1.200 metros disponíveis agora? Afirma agora o 00. Positivo, obrigado. Nada. Salvador, bom dia, Gol 9030. 9030, bom dia, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 9030. Autorizado a decolagem da 0923. Decolado ao 00, controle 119.35. Canal 35, bom domingo. Papá? Prossiga, Índia Delta, papá. Ah, senta aquilo, decolou de Veracruz, 3 a bordo. 1500 na proa de Veracruz, ou na proa de Marito. Tente está com aquilo. Mantém a regra de voo visuais. Índia Delta, papá. Papá. Controle Gol, 1923, decolado na gondola. 3304, está autorizado Brasília, nível 360, Aerovia Pesulu 17. Decolagem 10, curva direita, saída gole, transição fito. Controle 1935, torre 18612, o transponder 5526. 3304, autorizando no nível 360, limite Brasília, decola da 10, direita, gole o fito, Zulu 7, controle 1935, torre 18612, aciona 5526, até 3304. 3304, correto, reporte pronto. Conta 3663, pronto para cópia. Portão 9. Livre ingresso, portão 9, com 9030. 923, submantenha nível 340, restrito pelo centro. Ok, restrito agora o 340 pelo centro, Gol 1923. 3663, pronto para copiar? Pronto, senhor, prossiga, 3663. 3663, autorizado Guarulhos, nível 340, Eurovia Peruísque 58. Decolagem 10, curva direita, saída Gole, transição Gonza. É. Controle 1935, torre 1862, transponder 5522. Torre Papatango Mike Papa Lima. Papatango Mike Papa Lima, prossiga. Em frente o Cada Aero está para iniciar o táxi 17. Autorizado, táxi, reporte para ingresso na pista no 7, o Papatango Mike Papa Lima. Papa Lima vai reportar para ingresso. Isso correto, reporte pronto no 5. Obrigado, 3663, reportado.